vida mais fria, eu não posso esquentar. Eu saí das trincheiras, eu quero guerrilhar, nego. Vai de interesseira, quer me sugar. Mano, os falsos querem me derrubar. Se tu acha que tu é homem, neguinho, usa sorte, eu quero ver tu tentar. Nego, eu tenho uns assassinos no Rio, tenho um poder, não me faça ligar. Alivio minha mente com fino, minha mãe querendo meu bem vai orar. A guerra faz parte desse ofício, põe os corpos no caixão, vamos lá. Danço na onda do mole, juro, fico bem, nego. Eu tô com duas correntes, passando de um quilo, não suporto peso. Eu virei com 17, eu tô sempre correndo, tipo desde cedo. Caço esse mano, me sentindo Fred, às vezes gosto de fazer medo. Foram 5 vadias, eu tirei tipo uns 15 do meu bolso. Tiro tua vida, tipo tu tá morto. Pra mim tu não vale, eu te deixo no esgoto. Vadia grandona, chupou meu pau todo. Andando berrado na onda do zen. Sou guerrilha, não confio em ninguém. Quero ver tu brotar no mano a mano. Te quebre, me juro, seu corpo e tô bem. Bem melhor eu tô no mar de nota. Pago pra alguém te deitar, nego. Vejo vários em minha volta, mas os de verdade eu posso contar nos dedos. Vai ser um caminho sem volta. Eu vejo que tu já perdeu pro seu medo. Nós vamos com os dois pés na porta, porque eu sou a true M, é o real gueto. Só puxo umas grama, faz a semana e deixa tudo calmo. Eu só liguei o IG, tava multiplicando a grana com lau. Nem sei de onde vem tanta renda, aumentando meu saldo. Mas tá tudo bem, 100 mil semanalmente. Se eu pudesse acertar, aonde meu corre levaria? Todo futuro sem pensar, talvez eu nunca lutaria. Se eu pudesse acertar, aonde meu corre levaria? Todo futuro sem pensar, talvez eu nunca lutaria.